5495 para Ilhéus. Autorização. O 5495, formação em curso a papá. Pronto, cópia. O nível 140 para Ilhéus. Está pronto, nível 140. O trip 5495 autorizado, Ilhéus, livre de voo 140, rota Golf 677. Decola 10, primeira curva direita. Perfil da saída coral. Aciona 0260 no transponder, o controle 120, décima 8, trip 5495. Ilhéus 140, Golf 677, decola da 10, curva direita, coral 0260, transponder 1208, é o controle, trip 5415. Cotejamento correto, após quando pronto, para acionamento pushback para 3. Reportar. Ou 1925, chamo Centro Recife, frequência 1288. 1288, voo 1925, obrigada, bom dia. Bom dia. Feliz Natal. Feliz Natal. Tá 3567, papá confere, pronto, cópia, 380 Brasília. Prossegue, cópia. Tá 3567, Salvador Brasília, autorizado, livre de voo 380, decola 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elefa, onde intercepta a rota Pesulu no 7. 5041 no transponder, 120, décima 8, ao controle, o TAN 3567. Autorizado Brasília 380, decola no zero, perfil da Arbor, Elefa, intercepta o Pesulu no 7, 5041, 120, décima 8. Só complementando a primeira curva direita, o TAN 3567. Entende, com o mapa abriu. 04 portão, reposta quando pronto, pressionamento pushback. Posso lá. Portão 2591. Desce a 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 591 para 4 mil, ajuste no 0 no 2. Voo no 755, chama Centro Recife, 1251. Voo no 251, ótimo, Natal, Feliz Natal, era o gol no 755. Feliz Natal, bom voo. Obrigado. Voo 9093, acione identificação, chegada a Bonf, se mantenha 4 mil pés, ajuste no 02. Só máquina, informe no localizador. Atenta ao tráfego à frente, chame torno no 895, Mike, uniforme. 1895, Feliz Natal. Feliz Natal. Torre de Salvador, meu cordial, boa tarde, este é o papá, papá, uniforme, Michael Uniforme. Papá, uniforme, Michael Uniforme, boa tarde, continua a aproximação, confirmando a intenção de pouso, é pistão no 0 ou 1-7? Caso liberado, 1-7. Gente, reporte para cancelamento do plano, uniforme, Michael Uniforme. Positivo, já visual, se... Autorizado, ingresso à base 107. Gente, cancela os 2-3, autorizado iniciar a curva à esquerda, reporte ingressão no final da 107, embaixo travado, uniforme, Mike Uniforme. Positivo, meu comandante, reportará final 107, baixo lado e travado. Oscar Bravo, inicialmente foi para Farol da Barra. 02591, desce para 2 mil pés, o ajuste no 012, Autorizada final no zero. O 02591 no desce a 2 mil pés, autorizado a final 1-0. 2591 para 2 mil, autorizado a final 1-0. No meio 1-2 no solo aos 2-5, direita 1-2-1 no décimo 9. Direita 1-2-1-9, igual ao meio 1-2. Seria condições de presar por aí de bloco? Qual posição? Bloco. Papá, solicita autorização a Recife. O 256, papá confere, pronto cópia. Afirmativo. O 256, Salvador Recife, autorizado nível de voo 390, via para o ISC 58. Decolando no zero, primeira curva à esquerda, terceira saída Puca, transição Caju, 5040 no transponder, o controle 120, décima 8, gol no 256. Informe Mike Uniforme, autorizado pouso pistão no 7, o vento 110 graus com 10 nós. Ah, sim, Antônio Uniforme. Transponder 5040 e o controle 1280. Só complementando, a saída é Puca, Jamo, Jamo, Caju com primeira curva à esquerda e a frequência do controle em 120, décima 8. 259 no 6143 da Oxenar. Você, não, é do zero. 856. Correto, depois quando pronto no, quando pronto no portão no zero. Batalha pronta. Sólogo 612, livrou. O número 2, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, gol 612. Alfa Tango Veracruz, mil pés, pronto cópia. Itiaré Alfa Tango Salvador Veracruz, mil pés, altitude, decolando 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0170 no transponder, o controle 120, décima 8. O Papa Romeu Itiaré Alfa Tango. Pátio 5, confirmando. Afirmativo 06 a bordo, para acionamento táxi Chamatô, 608-95, Tchali Alfa Tango. Tchali Alfa Tango, livre acionar, chama pronto para o táxi no Pátio 5. 591. Pulha 10. Chame torre no 895, no 025 na mão. No 895. Salvador, Força Aérea 2591, no final, baixado do lado. Força Aérea 2591, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus com 12 nós. 591, autorizado pouso. Z093, livre descida 2 mil pés, um ajuste no 0 no 2, autorizada final pista no 0. Pistão no 0, descida para 12. 1012, 1909. 206 Recife, 350, informação em curso é papá, pronto para cópia? Afirmo. Azul 4206, Salvador Recife, autorizado no livre voo 350. Via Uplisk 58, decola no 0, primeira curva esquerda, perfila saída Pucajamo, após Jamo Caju, 5044 no transponder, o controle 120.8, azul 4206. Após Puca, pode confirmar? Perfil da saída Puca, transição Caju, Pucajamo, Jamo Caju. Ah, ok, perfil da Caju com transição, perfil da Puca com hora Caju. Então autorizado 350 para Recife. Decolando a 1-0, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, transição Aracaju. Uplisk 58, aerovia 5044, transponder e 208 é o transponder. É, perdão, é o controle. Correto, 4206, 01 é o portão, reporte quando pronto, para acionamento pushback. Reportará. Charlie Alfa Tango autorizado a alinhar e decolar da 17, vento 110 graus, 10 nós. As condições visuais, 1.500 pés, reporte Veracruz, rumo Juliette Maida Delta. Salve Salvador, boa tarde, Tripi 5464, ciente da Papá, autorização Maceió. 5464, Papá confere informação em curso. Pronto, cópia no 90 Maceió. Afirmo. O Tripi 5464, Salvador Maceió, autorizado livre voo no 90, Golf 677 rota, decola da 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju. 5051 no transponder, o controle 120.8, Tripi 5464. Autorizado 190. Via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 5051, transponder, controle 120.8, trip 5464. Só complementando, primeira curva esquerda, 5464 da trip, pátio 3, após quando pronto, pressionamento pushback. Reportaremos assim que pronto, curva à esquerda após a decolagem 5464. Salvador, boa tarde, o Thiago Alfatango decolou no 7, farol de Itapuã, transfere. Ele é Alfatango, condições visuais, reporte farol da barra. Pode farol da barra, tá? É, tá. Valeu, bom, bom voo. Solo Salvador, boa tarde, é o 3529, com informação papá, solicita 180 para a vitória da conquista. 180, aguarde coordenação, trip 5219, informação em curso, papá. Pode ir 06, consiga? Guardião 06, mantém as condições visuais, reporte passando para IP. Pushback acionamento, parte 3. É o 354 no 5? 354 no 5, livre acionar chame táxi no pátio 3. Para táxi 54 no 5. Contando 3567, posição 04, solicita pushback acionamento. Poderia confirmar se já tem o nosso plano para volta? Salvador, Brasília, no 380. Afirmo, 2591 no Brasília, para os 20. Ok, a gente chama em poucos minutos. Chamando a frequência do solo, ok? 121.9 para cópia. 121.9, graças. Foi INS, gol 9093. O 9093, final, chama a torre no 895. 895, obrigado. Controle o XNR 6143, já prosseguir a descida. Esse mantém a 4 mil pés, 6143. Ajuste no 0 no 2. No 2, 4 mil graus. Torre Salvador, muito boa tarde. É o gol 9093. Gol 9093, boa tarde. Continua a aproximação. Reporta embaixo travado. Tá contra embaixo travado, passando Índia Serra com Campo à Vista. Gente, o gol 9093, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 10 nós. Livre pouso, gol no 9093. Sena 143, a posição pelô vai manter a proa, fica limitado pelo localizador. Ela vai manter a... Solo, tá, 3567. São 3567 é o solo. Nós tivemos uma quebra da barra aqui, ele está substituindo. Mais um minuto para início do pushback. São 3567, aguarde a autorização para início do pushback. Guardando. Sena 143, desça para 2 mil pés, curva à esquerda para 150, autorizada final no zero. Para a esquerda, 50, autorizada final. Estabilizou no localizador no 601. 601 no complete final, chame torre no 8, decimal 95. 95, transponder 5056, controle Salvador 1, 208. Utilizado Vitória da Conquista 180, decola da pista 10, perfil da arma, após direto, aciona 5056 e o controle é 1208, 35219. 35219, cotejamento correto, chame pronto. Ciente. Pushback acionamento azul 4206. 4206, aguarde. Solo trip 5415 para o táxi. Está com 54, autonomia de 3 horas e 50. Está alternando o galeão. Ciente, trip 54 no 5, táxi via pátio 3, pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 0, 1 no 2. Trip táxi, ponto de espera, 10895, ajuste 1 no 0, 1 no 2, trip 54, 1 no 5. Trip 54 no 5, só confirmando, táxi via Índia, ok? Índia, ciente. 567, solo Salvador. Ordene com a equipe de solo para iniciar o pushback e acionamento após a passagem da TR, a retaguarda, chame para o táxi. Em coordenação, observando a TR, após a manação 357. Azul 4206, informe que na sequência número 2 para acionamento no setor, previsão de 5 minutos. Ok, 5 minutos ainda para o pushback, o azul 4206. 121, décimo 219. 219, 9093. Boa tarde, Gol 9093. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa e mantém antes da Juliette, 9093. Boa, na puta 10, Gol 9601. Sala 2, Xenerme 1 para 30, passagem externa, normal, baixa travada, 0. Xenerme 1 no 43, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Guardando a autorização, 61 no 43. Tomou solo, eu informo clareza 2. O Gol 1 no 8, 56. Gol no 8, 56, aguarde para início do acionamento pushback, previsão de 5 minutos. Trip 54 no 5, ciente, mantém o ponto de espera da 1-0. 54 no 5. Vamos mostrar para o ingresso, já está. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7, Lima, Golf Delta. Quadrado, aí, pronto. Gol 1601 no solo aos 41, libera a direita e chama ao solo 121 no 19. Libera 219, 9601. Gol no 856, prossiga. Pode confirmar pra gente o motivo aí da espera, só pra passar pros passageiros? Ok, é, tem um Embraer da Azul aguardando para início do acionamento, o mesmo solicitou há mais ou menos 3 minutos atrás, ok? O mesmo é o primeiro, na sequência o senhor é o segundo. Ah tá, tranquilo, sem problema, só para passar para a galera, obrigado. Paulo, Gol no 601, boa tarde. Gol no 601, boa tarde, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette. Gol 9093, Juliette, portão 06. Juliette 06, 9093. Mass 6210 de 103,000 feet, altimetro 7-1-0-1-2. Quer que venha dar o 3,000 LZO XD? Você não é 6,000 LZO, thank you. Gente, Juliette Mike Castel, reporte Parite. Então, 3567, Índia, no ponto de espera, chame 2 no 8-95, ajuste 1-0, 1-2. 1-0-2, Índia, no 8-95, tá 3567. Azul 4206, solo Salvador. Prossiga. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento pushback após passagem do Airbus da TAR, retaguarda, chame para o TAR. Pode passagem, então, inicia o Azul 4206. Oito, cinco, meia, porta 1-0, livre acionar chume táxi. Chamaram para o táxi, com o olho, tudo bem. Poxa, né, 6143, no solo aos 43, libera direito e chama o solo 121 no 19. 219, grato. Vem para o solo. 6143. Oxana 6 no 43, sale via Alfa. Mantém posição antes da Juliette. Alfa 17. Santa Juliette, Bono 601. Bono 601, mantém posição antes da Juliette. Vamos manter antes da Juliette, mas aguardando o azul, confirme? Afirmo, portão previsto do sinal 02, ok, Bono 601. Report good afternoon, Papa Papa Lima Golf Delta. Climbing through 3000 altitude. Delta. Lima Golf Hotel, climb to flight level 400, read that to zero. Climb level 400, Lima Golf Delta. Six two one zero, descent to 2000 feet. And clear to intercept the final approach. I clear down 2000 and clear for the ILS, runway 12, or can I ask 6210, thank you. Pronto. 3567, a linha mantém cabeceira 1 no zero. A linha mantém 1 no zero. Solo, voo 1-8, para o táxi, voo 1-8, a bordo, economia 3 horas, contendo Natal. Ciente, voo 1-8-5-6, ajustando 0-1-2, táxi. Via parte 1 até o través do portão 06. Reporte para prosseguir no táxi. Táxi via parte, mantendo posição através do 06 no 8. 54 no 5, decola 46, controle agora em 1208, bom voo. 1208, motor obrigado. 64 para pushback acionamento. 5464, livre acionar chame táxi no pátio 3. Chamando. 495. Tchau, já passando com você. Para o táxi azul 4206 com 98 a bordo. 3 horas e 30, alternando a Aracaju. Ciente, azul 4206, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 1895, ajuste no 012. Ponto de espera vai chamar 1895 no 012 é o ajuste, muito feliz, feliz Natal. Voo no 6... Voo no 856, correção. Táxi aprovado via Índia, no ponto para chamar a torre no 1895, ajuste no 012. Táxi via Índia, 1895, ponto espera, voo no 8. Voo no 601, observe o tráfego da companhia, táxi ano parte 1, na pós Juliette, portão 02. Fazendo a nave da companhia, Juliette 02, voo 601. O Xané 6143, segue Boeing da Gol, Juliette, portão 08. Segue Boeing. Xané 6143, só confirme, copiou o portão 08. 08. Ok. Sai. Xané 6210, complete final approach. Contact tower, frequency 18.95. 18.95, Xané 6210, thank you, sir. Seu 35464 com 62 a bordo, 3 horas e 10 alternando, repito. 35464, aguarde correção. Autorizado o táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Autorizado está o pátio 3, reportará ingresso no pátio 1 ao 35464. Bem, entra na ré, que é lá? Isso. Se der devagar, pode entrar na ré, que é lá. Confirma? Confirma. Obrigado. Lima Golf Delta, contact City Center, frequency 125.1. 251, Golf Delta aqui. Sun 3567, livre a decolagem da 10, vento 120 graus com 10 nós. Livre a decolagem do 10, Sun 3567. Fique atento, tem uma outra aeronave prosseguindo de Veracruz para Salvador via Farol da Barra. Eu não tenho contato da sua aeronave nem da dele. Fique atento, o Radião 06. Espera devido a tráfego, final da 10. Mantendo. 62-10, clear to land runway 10, the wind is 110 degrees, 10 knots. Clear to land on runway 10, Chinook 6210, thank you. Solo 35219 para posicionamento, parte 3. 35219, livre acionar chame táxi, parte 3. Bom Natal. Azul 4206, após o Airbus da Avianca, linha e mantém cabeceira 10. Após o Airbus, ele mantém Azul 4206. 118, Mike Salvador, boa tarde. 3567 da TAM decolado, Libra 1700 pés. 3567 da TAM, sobe e mantém o nível de voo 380, serviço de vigilância. Sobe nível 380, da 3567. 2, da presente, autorizado final da 17, reporta 2 milhas para o pouso. Reportará 2 milhas para o pouso, direto para o hotel. Radião 06. Leão, aprovado nível 360, decola da pista 190, perfil de saída da El. Curva direita, Leda, após direto bridge. Intercepta upper do 110, após conforme rota do plano. Transponder 5054, controle 1208. Ok, agora eu recebi o Tio Leão, Avatar. O Avatar, alguma tem as condições visuais, reporte Itapuã. O Azul 4206, autorizado a decolagem pistão 10, vento 110 graus com 10 nós. Teve decolagem Azul 4206. Control on Oceanet 6210 on Alpha Taxiway, good afternoon. Roger, Oceanet 6210, taxi by Alpha, hold short of Taxiway Juliet. Ok, taxi on Alpha, hold short of Juliet, Oceanet 6210, thank you. Norte farol de Itapuã, Guardião 06. Trip 5219 para o táxi, 4-4 a bordo, 4 horas e altera da Salvador. 3519, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, ajuste no 012. Pátio 3, reporte para ingresso no 1, 5219, 1012, pode ser. Juliette Mike Hotel, confirme se está visual com o campo. Ainda não, não visual com o campo, mas é a pista 1-7, correto? Afirmo, pista 1-7. 50 azul 4206. 219 para ingresso, pátio 1. Trip 5219, autorizado ingresso no pátio 1, Índia, no ponto espera, chame a torre no 895. Pátio 1, Índia, chamando a torre 1895, obrigado. Igualmente, obrigado. Salvador, é o Sera 2591, tá 4. Sera 2591, informação em curso, papá, 1 minuto, cópia. 1 minuto para cópia, 2591. Six to 10, taxi via Juliet 2703. Okay, left on Juliet for gate number 3, Oceania 6210, thank you. Força aérea 2591, não copia. Na escuta, prossiga. Força aérea 2591, Brasília, aprovado nível 380. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, curva direita. Aerovia Upper Luno 7, até Foxtrot Romeo Mike, após Upper Whisky 10. Transponder 5057, controle Salvador 120, decimal 80. Torre no noito, decimal 95, Guardião 06. Meia. Controle, Catar, Zero Médio, Romeu, Romeu Golf, acione identificação. Isso, mantém o 050 na proa de dona. O Gol 1856, livre a decolagem da 10, vento 1 centena com 10 nós. Autorizado a decolagem da 10. Foi o Guardião 06. Guardião 06, visual com esquilo agora iniciando curva à esquerda para cruzamento final da 10. Afirmativo, a intenção é o pátio do Graé. Gente, siga o tráfego como número 2, vai reportar cruzando final da 10, o Guardião 06. 06. O Charlie Alfa Tango, informo Charlie 182, agora ingressando na final da 17, uma final de 2 milhas para pouso cabeceira 17, fique atento. Paciente, sem interferência, agora para o cruzamento da 10, o Charlie Alfa Tango, direto Baca. Juliette Mike Hotel, está na final da 17. Gente, Juliette Mike Hotel, tem livre pouso, pista 17, o vento 1 centena com 10 nós. Informo 2 helicópteros aproximando os parangares à direita do eixo da 17, não interfere com seu pouso. Obrigado pela informação, na final, Juliette Mike Hotel, trem fixo. Livre pouso. 5464, pronto, ponto zero. 5464, alinhar e manter, cabeceiro 10. Alinhar e manter. O Guardião 06 na final para o Graé, observando o helicóptero e avião na final do 17. Ciente, Guardião 06 reporta no solo do Graé controlado, vento 1 centena com 10 nós. 06. Visual com 06, final passa, Thiago Afatano. Reporta no solo controlado, vento 1 centena com 10 nós, Charlie Afatano. Fazendo falta. Torre, boa tarde, é o 3529, pronto, pode esperar. 10. O 35219, a gente mantém o ponto de espera da 10. Voo no 856, decola o 58, controle, agora em 1208, bom voo. Guardião 06, solo ao 58, frequência livre no corte, boa tarde. Ciente, no solo ao 58, frequência livre no corte, boa tarde, Charlie Apatango. Trip 5464, livre a decolagem da 10, vento 1 centena com 10 nós. Livre decolagem, 5464. Trip 5219, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e manter, 5219. 7 Pacatel, lutando à direita. Ciente no solo 59, eu estou na frequência livre. Hotel 45, Juliette, Hotel Mike. Imagina, Mike Hotel. 4, pode manter minha frequência até o corte. O destino é o pátio 5? Ciente, táxi em frente, é papá. O pátio 5 é esse que se encontra à direita. Gente, por gentileza, você nem vai no transponder. Momento correto, chame pronto. 208, obrigado. Boa tarde. Controle, o trip 5464. Trip 5464, sobe para o nível 90, vigilância radar. 90, vigilância. 340. Range 340, Guarulhos, aprovado, TAM 3897, decolada pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto, bridge, intercepta uppers, Luno 6, após conforme rota do plano. Transponder 5075, controle Salvador 120, decimal 80. Foi só bloqueado para o transponder, poderia repetir? Afirma, o transponder 5075, só o transponder ou toda a autorização? Só o transponder, vou cotejar. É autorizado Guarulhos, nível 340, decolada 10, saída da EL, com curva direita, Leda, bridge, interceptando Zulu 16. 5075 no transponder e controle 1208, TAM 3897, portão 5. TAM 3897, eu peso Luno 6 após conforme rota do plano, coteja. Eu peso Luno 6 após conforme rota do plano, TAM 3897. TAM 3897, cotejamento correto, chame pronto. Vamos lá. Vamos, Clarisa 2, confirma o tráfego. É o gol no 601, confirmação papá, autorização galeão. Gol no 601, galeão aprovado nível 360, decolada pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto, bridge, intercepta uppers do Luno 0, após conforme rota do plano. Transponder 5066, controle Salvador 1208. Autorizado para galeão, da autorização. O no 601, transponder 5066, rota o peso 10, após conforme rota do plano, coteja. Corrigindo a Perzulu 10, primeiro aerovia. Perzulu 10. O 601 no cotejamento correto, chame pronto. Ciente, 5209. Posidade é para Maceió, o trip 5464. Só tem a saída e a guarda. Na escuta. Mandou o 1273, está cruzando 2 anos. 1273, a sua identificação. Chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. Bom, Ramon, 54 no 5, chama o controle Ilhéus em 1201. 1201 no trip 54 no 5. O azul 4206 chama Centro Recife, 12685. 2065, boa. Controle Salvador, boa tarde, é o 4294. 3190 para o 1250, tem que dar papá. 3894, Tatan, identifique, chegada a Mari, deixa o 050. Mari, a chegada, destino para o 050, 3294. Voo no 856, chama Centro Recife, frequência 2685. 2685? 2085, bom trabalho a todos. Até mais. Gente, liberação nave, chame táxi, Passera 2591. 2591. Salvador, boa tarde, Passera 6271, Papá. Está no texto número 3, estação Galeão 3, já. Chané 6201, confirma o nível para o Galeão. Eu tenho pré-aprovado 360, copia a guarda coordenação, Chané 6201. Chané 6201, Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto bridge, intercepta o perfil 10, após conforme rota do plano. Transponder 5037, controle 120, decimal 80. Galeão 360, decola do 10, curva direita da EL, Leda, bridge, eu preciso de Chané 6201, por gentileza, cheque equipamento, o final da transmissão ficou um pouco ruim. Confirme a rota, Pesulum no zero, após conforme, a 10 mapa, após conforme a rota do plano, e o transponder 5037, controle 1208. Ok, Galeão 360, decolada 10, curva direita da EL, Leda, Brito, Pesulum no zero, a 10 mapa, 5037, transponder 208, controle 6201. Chané 6201, no cotejamento correto, clareza 5, chame pronto. Para o táxi 36 a bordo, transferindo às 3 horas e 10. Tente o gol 90, correção 1042, confirme novamente o PLB. 36. Tente gol 1042, táxi via pátio, Índia, no ponto espera, chame turno 1895, ajuste 1012. Pátio Índia, ponto espera 1892, 042. Vou no 567, livração na chame táxi. 1042, pode estar. 1042, autorizado, ingresso e decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, 11 nós. Além de polo no zero, no 042. 3 horas e 40 de autonomia, 2591. Gente, Força Aérea 2591, no táxi via pátio militar. No ponto de espera hotel, reporte para o cruzamento, ajuste no 012. No 012, reportará no hotel para cruzamento da 10259. Torre, Salvador, boa tarde. Era o médico Papá Romeu, Romeu estabilizado. Papá Triplo Romeu, Romeu Golfo, tudo ciente, transporte enfermo, altímetro no 012, para cheque o vento 120 graus com 11 nós. Reporte marcador externo, apenas confirmando já baixar a travada. Negativo, baixar a travada, vai reportar ainda no marcador, o Romeu Romeu Golfo. Senta então, o Papá Triplo Romeu Golfo após pouso, parte ao 5, não é isso? Estimativo zero factor. Senta. Atenção do Romeu Golfo, como sempre, após 5, para cancelar esse visual para 17. Sente, reporte quando visual para cancelamento. Vai reportar, no... Sara 2591 no Cente, aguarde. Por gentileza, o nível 360 para Guarulhos. Aguardará no hotel 2591. Força Aérea 2591, autorizado o cruzamento da 1028 após Delta. Autorizado o cruzamento após Delta. Confirmando a restrição da entre a Índia e Juliette na alta. Afirmo. Tá bom. Salvador Chené 6259, 360 Guarulhos. Chené 6259, 360 Guarulhos, via Perzulu 16, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, da El voa Leda, Leda Bridge, intercepta o Perzulu 16. 5065 transponder, 1208 controle. 42, contato radar, sobe para o nível de voo 360, vigilância. 360, sob vigilância, tocou no 042. Isso, altera Guarulhos. Gente, aguarde para o táxi, voo no 567. Aguarde. O Oceania 6259, aguarde para o cotejamento. Você. Força Aérea 2591 no táxi via Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera, chame a turno no 895, ajuste no 012. Alfa, Juliette, Índia, 1012, chamará a torre 2591. Voo no 567, táxi aprovado via PAT 1 até através do portão 06, ajuste no 012. Via PAT 1 até através do 06, 1012. Oceania 6259, prossiga com o cotejamento. Oceania, seria então autorizado 360 pela ATR Zulu 16 conforme plano. Decola da 10, com direita atrás, da Euleda Bridge e somos sentido ao transponder. O transponder 5065, Oceania 6259, frequência do controle 1208. 208 com 5065, grato. Oceania 6259, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, papá. Positivo, vai chamar com a papá, grato. Meio Romeu Golfe. Tráfego avistado, Papá Triplo Romeu Golfe, autorizado pouso, pistão 7, o vento 100 graus com 10 nós. Feliz pouso no 7, Romeu Golfe. Oito, da TAM, livre descida 3.000 pés. O ajuste no 012. Descida 3.000 pés com 1.012 no ajuste da 3294. Marcelo, poderia confirmar a frequência da torre para o Deixa Que Ela Viu? Afirmo, frequência da da torre 11895, Força Aérea 2591. Gato. No 567, táxi via Índia no ponto espera, chame torno no 895. Táxi via Índia no ponto espera, 1895, no 567. Primeira direita para o pátio 5, acesso na frequência ali. Até a próxima. Papá Triple Romeo Golf copiou a torre? Ao estacionar a frequência livre, considere no solo 14. O Romeu Golf. Igualmente, Feliz Natal. Salvador, Oceana 2591, boa tarde. Oceana 2591, boa tarde, autorizado ingresso, decolagem, pistão 0, vento 120 graus com 11 nós. Autorizado alinhar e decolar pela Índia 2591. 1288, muito grato, boa tarde, Feliz Natal. Feliz Natal, vovô. Falou. Romeu, acho que eu mantenho as condições visuais de reporte Paripe. TAM 3894, 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000. Autorizado final, pista no zero, TAM 3894. Estabilizado o X-Ray com 273. No 273, complete final, chame torre no 895. 895, gol no 273. Gol no 567, mantém um ponto, espera por gentileza. Abateu. No 042, chama Centro Recife, frequência 251. Pode confirmar, senhor? Chamar 251. 251, Recife, turno 042. Bruno BC3, tráfego avistado, altímetro 1012, o vento 120 graus com 11 nós, 11 nós, autorizado pouso, pista 10, gol 1273. Autorizado pouso 10, gol 1273. Você era 2591, decolado de Salvador, 17, chama agora o controle 120, décima 8, bom voo, Feliz Natal. Controle 208, obrigado, Feliz Natal. Controle o Fosseira 2591, boa tarde. Fosseira 2591, no contato radar. Sobe e mantém o nível de voo 380, TVC Vigilância. 380, Vigilância 2591.